Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Bewitches! Eu sou o Evandro, aqui comigo temos o Zwest! Matt Damon! Temos também o Kotaka! Uma revista de sexo. E também temos o Segui! Oi, eu quero aproveitar a parte da minha apresentação pra falar uma coisa, que eu tenho que abrir meu coração, gente. É, eu tô ouvindo muito aqueles axé de Ciclope lá, tá ligado? De Street Fighter, ele tá muito bom, velho. Então só quero deixar avisado aí, mandar o salve pra galera. Pô, Segui tava sumido aí, Segui? É, eu tava sumido, né? Fiquei uns 6 meses sem gravar porque eu tava sem microfone, aí eu volto sem microfone. E continua assim. Muito bom. E hoje aqui temos duas presenças ilustres aqui, direto do Caralhinhos Voadores. Temos Marcel de Souza. Fala, é, meus pica, tranquilidade. Tamo aí de volta. Oi. Eu só tenho duas entradas. Oi. Fala, meu pica. Daqui a pouco você pode fazer uns closores, você pode falar pica. Qual é, meus pica, falando assim, tá ligado? E também temos o Denada. Opa, eu não tenho nenhuma entrada. Boa noite pra vocês. Tudo bem? Boa noite. Relaxa, Denada. O Edson também não tem mais entrada. Completamente careca, gente. Obrigado, Miguel. Tá esperando que alguém fizesse. Tá me coçando pra fazer o mesmo. Eu guardei essa piada por 6 meses, gente. Agora era a hora. Esperando aqui. Gostaria de mandar carinhosamente vocês tomarem no centro do olho, no meio do cu. Será feito. Então, galera, hoje a gente vai fazer um exercício de imaginação, né? De uma pauta sugerida pelo Segui. Nossa, vai falar... pauta merda, né? A gente vai falar, já dou direto o nome de quem criou, né? Já tava de fuder logo, né? Tipo, se for ruim, culpa é dele, cara. Então, a gente vai estar aí falando, cara, a gente vai falar dos atores, atrizes. Os famosos que são gente boa. Os famosos gente boas. Famoso cara, que a gente tomaria uma breja no boteco, né, cara? Ou vai no coisa, ou no churrasco e faz a piada do papel pra comer e dá uma breja pra você também, um charuto. Repete tudo junto ao mesmo tempo. Aquela pessoa que vai completar o busão, né? Darlene Amaro. Grande Darlene Amaro. Ajuda o cara a completar a passagem para o cara poder ir para casa, então... É isso aí, cara, a gente vai ficar brisando aí em cima dos atores aí que a gente curte, que a gente acha que tem uma cara de gente boa. Ou seja, depois de 6 meses, a primeira pauta é pauta nenhuma. Beleza, né? Vamos começar logo essa porra aí. Então, vou começar então. Segui. Eu falo do meu amor eterno, pra ninguém correr o risco de falar, ou eu começo de boa. Eu vou falar, meu amor, vou falar do Tom Hardy, porque, cara, olha, ele é o meu número 1 na lista, a mão da porra. Ele tem cara de ser muito gente boa e seria um motivo pra eu não ser mais hétero. Não que eu já tenha sido hétero, mas. Ah, esse é amor demais, velho. Pô, é que. Aqui na rodoviária tá passando uns carros loucos. Ele já tudo, né? Já tudo. Eu mudei, agora eu moro numa rodoviária. Tá mais show aqui. Mais show, velho. Tom Hardy, mano, é um maluco que chegaria assim, tá ligado? Traria umas brejas boas pro teu aniversário lá de Calena, lá, sei lá, na bosta. Ele ia trazer breja boa, ele ia tomar comendo um frangolão no queimado lá na churrasqueira e show, tá ligado? Ele vai ser gente boa. Ele como Capitão Bumerangue, ele parece o cara maneiro das brejas, assim. Mas que você tem que mandar ele embora rápido, porque senão ele puxa briga, sabe? Eu queria ser amigo dele com segundas intenções, tá ligado? O amigo que fica manjando ele lá no bagulho, fica vendo pedindo pra ele trocar de roupa, né? Dando toque em boots lá, sabe? Eu queria ser esse amigo com o Harry, assim. Vai no banheiro com o cara. Você quer uma ajuda aí, velho? Eu vamos lá. É aquele, quer uma ajuda aí? Eu queria dormir. Eu ia dormir. Conversa de vitória, mano. Eu ia dormir junto com ele, ia ficar dando ré nele, né, tá ligado? Eu ia deixar ele dormir e ia falar, ô, cara, olha o que aconteceu, você tá me encoxando de noite, tá ligado? Putz, olha, velho, você só na broderagem, dá um selinho aqui de brother, tá ligado? É o que eu ia ficar fazendo com ele, de verdade, velho. Acho que o Marcel pode voltar alguns pra pauta dele, que ele tinha esse cara. Era meio resto, mas eu tô sendo que não agora, tranquilo. Vou voltar pros caras aqui. Top 1 aí, é gente boa pra tomar uma breja. Aí, tem algum filme assim que tu lembra que, tipo, dele que porra, tu olhou assim e disse, pô, esse cara é gente boa pra caralho. Mad Max. Pô, ele tá fazendo. Não, cara, o Inception, velho. Inception, ele é gente boa pra caralho, mano. Ah, ele verdade, tá fazendo uma série agora, meu, que tá saindo agora mesmo. Começou agora, chamada Tabu. Nesse momento. Nesse exato momento ela tá saindo, cara. É batizado tipo, no filme pornô dos anos 70? Não tem nada a ver. Na época, tipo, da guerra da independência americana, tá ligado? Só que, tipo, cara, ele não é um cara legal, e, tipo, ele é muito macho, cara, muito macho. Nossa. Nossa, mais ainda, cara. Ele testosterona sai da tela, assim, cara. Velho, muito macho. Esse cara. Nossa, aí foi foda. Esse nossa aí, deu pra ver o joelho balançando. Liberado, então tô tranquilo. Então agora tamo em casa, Marcelo. Tamo junto, velho. Tá bom, então. Mas eu queria muito ver esse filme, ou a série, aproveitando que o Marcelo falou. E é isso aí, cara. É isso aí. Beleza. Então, Tom Hardy vai. Godoka! Como eu falei um pouquinho mais cedo, a minha lista foi dominada algumas horas por apenas um nome. O nome de Cuba Gooding Jr. Caralho, ele parece ser um cara muito simpático. Aquele cara que chega na festa. Você chega com um cara na festa, você só vai ver ele meia hora depois, porque ele vai cumprimentar a festa inteira. Verdade. Oh, e aí, tudo bem? Aquele sorrisão, aquela aura dele. Só tipo o Cruzeiro das Loucas, que ele tá bom. Ele vai dar charuto pra festa inteira e vai tomar uísque com a festa inteira. Aquele sorrisão pro lado, que ele dá sempre, né? Aquele... com aquele bigodinho maroto, né, cara? Nossa, dinheiro! É aquele cara que chega no churrasco, ele já vira pro churrasqueiro e fala assim: não, vai lá tomar uma cerveja, daqui 5 minutinhos você volta e assume a grelha, sabe? É o cara que tenta ser gente boa com todo mundo. Alho. Não, sim. Ele tem mesmo o jeitão de ser um cara assim pra você convidar pra qualquer festa, qualquer aglomeração de pessoas, cara. Que... Ó, e mantém na vibe, né, que o podcast tá tomando. Manda uma imagem boa aqui comprovando porque Cuba Gooding Jr. tem que ser amigo nosso nas festas. Deixa eu salvar pro banner aqui. Por favor. Fundo do banner. Do banner cabe a carinha dele ali. Não precisa nem botar as bundas. A carinha dele ali em cima tá show. É a carinha, ele tá com o chapéu, parece aqueles patriota lá do. Sim. Parece, cara. Qual é? Contexto do cara tirar meia bunda pra fora, brother. Cara, ele pode, cara. Ele tá no meio da rodinha fazendo piada, cara. Ele vai fazer um degradê. Ele é tipo aquele do vídeo, tá ligado? Ô novinha, sabe quem é Madoka? Que daí o cara puxa o calção no meio, baixa o calção e tem um fio dental por baixo, tá ligado? Tem uma teoria que eu acabei de criar que ele ia dar um bicho piruleta, hein, cara? Ia baixar o calção aí, ó. Opa, pode ser. Isso é o Cuba. Isso é o ator que dá o Cuba. Dá o Cuba. Vamos passando pro próximo aqui. Cara, que pelo que eu vi, as listas estão tão gigantes, né? Faz o este. Cara, o primeiro que me veio na cabeça, cara, foi o Steve Buscemi, cara. Puts, porra, cara. Pior. Boteco sujo. Isso, exatamente. Ele vai. Aquele cara que conhece todos os pés sujos da cidade, ei, tá ligado? Aquele cara que chega no boteiro, ele tá botando a ficha no bote azul ali no GTBox, tá? Exatamente. O cara chama ele pelo nome, tá ligado? Opa, filho. Chega aí. Hoje já não bebeu demais, não, cara? Ele, não, não, tá legal, vamos passar, vamos pra terceira saideira. Vamos lá tomar uma breja, cara, eu vi um molejão, show! Deixa eu pegar meu Chevette 78 aqui, que leva todos vocês, tá ligado, velho? Passo 4 viagens de Chevette aqui, foda, hein, mano? E você sabe que os caras não vai ter ninguém pra arranjar encrenca, treta na sua mesa, cara. Porque é um nego muito feio, cara, que dá a impressão que pode quebrar a cara de quem ele quiser. Dá a impressão que ele vai arrancar um naco do pescoço do povo com dente, cara. Ele tem a cara meio de doente, né, cara? Então, eu gosto da vida real. É, por aí, cara. O cara fica com a impressão que se ele tossir na tua mão, tu vai pegar alguma coisa, sabe? Se ele tossir na tua mão, cai o olho, tá ligado? É. Se ele... Desculpa, mas é muito... E esses olhos dele tá pra cair faz tempo, hein, cara? Se ele por acidente beber no teu copo, você pede pra trocar o copo. Mas é um cara de gente finíssima pra caralho. É um cara de gente finíssima. O bagulho que é tipo assim, né? Ele é o cara mais gente boa da festa. A festa inteira é escrota, né, cara? Olha essas porras que estão fazendo com o maluco, né, velho? Caralho. Que vocês merece. São, tipo, porra, tenho certeza que vocês são amigos dele, né? Não são, velho. Não são, não. Se ele seca a mão na toalha de rosto, tem que queimar a toalha de rosto, tá ligado? Tô vendo um Chewbacca com o olho do Steve Buscemi, tá bizarro, cara. É que, não, aquele cara que chega assim, chega um minuto da festa, todo mundo cansado, alguém puxa um baralho novo, começa a jogar truco, as cartas que estão na mão dele fedem cigarro depois. Ele fazendo maço, né? Você vai fede derby, um sabe? Aquele cara que fede derby 007, 1000. Esse é um cara que chegou pelo talento, cara. É aquele cara que a roupa fede baralho velho, sabe? Eu não sei se você já sentiu o cheiro de baralho de carta. É tipo dinheiro velho, é o mesmo cheiro. É, quando tu acha aquele baralho, quando tu vai pra praia e tu lembra, vou levar o baralho, vai que chove. Sim. E aí tá aquele cheirão do baralho velho. Cheirão. Mas que esse gato, cara, coitado desse gato, tem a cara desse gato. O cara que anda com a carteira de motorista e identidade no bolso da camisa, assim. E um pente. No... Naquelas carteirinhas pequenininhas de plástico, aquelas carteirinhas de despachante, sabe? Essa é a carteira do cara. Cara, nem fala que eu tô levando minhas coisas nessa carteirinha. Não, cara, assim, liga essa tatuagem, cara. E como esse cara que fez a tatuagem, ele é. Caralho, que foda. Porra, o Pikachu lá do Strokemon tem uma tatuagem do Steve Buscemi na perna, cara. É verdade. De cachula. Mas o Steve Buscemi tem cara de ser aquele motorista de Uber que pergunta qual é a música que você curte, tá ligado? Pra botar na rádio lá e. Mas ele não dirige Uber, eu segui, ele não dirige Uber, no máximo táxi, cara. Ele é bombeiro registrado, cara. Ele dirige caminhão de bombeiro, vai de boininha. É o Gugu, cara. É o Gugu dos Estados Unidos. Eu tô vendo aqui que o cara ele trampou lá no como bombeiro lá no 11 de setembro, resgatando o pessoal. E, tipo, ele ficava escondido pra nego não tirar foto dele, cara. O que é desastre. Já tinha um, né, cara? Então. Só bacanaram com o cara, mas o cara a gente voa. Cara, a gente voa. Ah, ele é, né? A gente não. Vocês não merecem essa amizade dele. Merece é lá, gente, meu bom, ele até atura a gente, né, cara? Vocês não merecem respirar o ar, você não merece respirar o ar canceroso que dele. vamos embora, então. É, vou pedir pro Marcel. Cara, eu tenho um aqui que vou ser um pouco mais tradicional, cara. Um pouco mais Brasil, cara, tá ligado? Porque é um cara que... Eu, assim, ele é muito zoado pelas pessoas e tal. O nego não reconhece o valor da carreira dele. Mas eu fico pensando, pô, imagina tu um dia tá no aeroporto e tal, esperando pra pegar a conexão, sei lá, tá ligado? Vai demorar pra caralho, porque, sei lá, deu overbook, sei lá como é que é os nomes dos bagulhos. É o cara que eu consigo ver se tu tá sentado e ele senta, tu olha pro lado dele, tu, tipo, senta o cara do teu lado, tu olha e pergunta, pô, tu não é o Rodrigo Santoro, cara? Aí ele fala, sou eu mesmo, cara. E, pô, ele tem mó cara de gente boa, mas ser aquele cara que, tá ligado? Tímido. Porque, faz na pô, dele, sim, né? Exato. Todo mundo é meio hostil com ele, cara. E, pô, o cara faz vários papel, vários filmes e tal. Ele tem maior cara de ser um maluco que nessa situação vai falar, pô, tu vai demorar, tá esperando mesmo um pouco que eu? Vamos tomar uma cerveja, então eu pago, cara, eu pago. Sabe? E, pô, ele só quero ele conversar é com alguém. Só precisa da companhia de alguém, cara. Pô, quem é que tá cara... digitando feito um animal aí? Não sou não, cara. Ah, não sei, olha minhas mãos estão levantadas. Tô fiz uma digitação e tec, tec, tec, tec. Fui eu, eu não ia falar que era eu, não, mas fui eu, desculpa. Só sobrou você, né, velho? Todo mundo levantou a mão pra cima, tá ligado? E o Denada ficou ali. Cara, mas se liga na lista até agora. A lista até agora teve uma indicação homoafetiva, uma indicação que é o que todos os participantes da festa são babacas, e outra indicação por piedade na carreira do brother. Tipo, não, os caras são hostil com ele, tá ligado? Tipo, não, cara, mas o Rodrigo Santoro, o Santoro ele tá sempre aí, tá ligado? Ele tá, pô, gostando ou não, o cara tá sempre ali, velho, fazendo filmezinho em Hollywood. O cara tá em Hollywood, velho, e dá entrevista pro TV Fama, cara. Pô, o ápice da carreira. Só que é o contrário, né, meu? Pô, o cara para pra dar entrevista pro TV, e é simpático ainda com esses caras, velho. Pô, é um cara que eu admiro, um cara que, pô... O cara é humildão, né, cara? O cara... Exato. Achei a foto do Rodrigo Santoro do banner. Ele para pra dar entrevista pra poder ver fama. Não é outra coisa senão humilde. Exato. Puta, essa foto do Rodrigo Santoro, cara. E o do Furacão. E o do Furacão, muito bom, muito bom. Eu posso pôr o nome da foto, né? Eu esqueci disso. Eu vou até aproveitar. Eu vou aproveitar o que o Marcel falou do Rodrigo Santoro, porque me lembrou muito a vibe de um outro que tá na minha lista, que o Cirvini. Eu tenho certeza. Que o Cirvini citou também, que ele disse que não ia participar, mas eu tô roubando dele, que é o Keanu Reeves, cara. É, também tá na minha lista, tinha certeza que era ele. É, né? verdade. Porque o cara é muito humildão, velho, o cara dá lugar pras pessoas no metrô, tipo, o cara anda de metrô, de ônibus, de ônibus. O cara anda de metrô, cara. O cara anda de metrô, o cara... Dá bolo pros brother, que vai sentar lá com ele no banquinho lá do Carlos Alberto. O cara come um bolo de aniversário e oferece pra quem passa ali. Tipo, pô, o cara é muito gente boa, velho. Sim. E, sabe, Keanu Reeves tem cara daquele brother que você tá sentado no parque, tá ligado? Ele roteia o 3G dele pra você usar também de bolo, tá ligado? Pô, usa aí, a senha tá liberada aí. É a senha Matrix 1 só, né, cara? Nossa, esse tá show. É a única que vale. É a mesma fé desde 97. Pois é, cara. E esse, depois eu li, assim, tinha esse esquema aí que ele... Pô, ele deu vários presentes lá pra galera que fazia os dublês do Matrix, sabe? Tipo, ele sempre tem umas histórias assim, sabe? Então acho que o Keanu Reeves é o Keanu Reeves e o Rodrigo Santoro, acho que tem essa mesma vibe, assim, que são... Pô, verdade. São mó humildão, assim, os dois, cara. Olha o cara lendo jornal de boa ali, cara, no metrô. Sim, porra. Foda. Show, né, cara? Com a perninha encolhida, nem tá ocupando mais aqui o lugar dele, velho. Olha só, maluco é ele. Exato, caralho. Caralho, cara. Aí já chega um ali, ah, é, daí passa a mão assim pra ver se ele desvia que nem Matrix, dá na cabeça dele. Aí mata o Keanu Reeves, né? Tipo, ator morreu após não desviar do soco de fã. E pior que ele tem uma história bem triste também, né, cara? Perdeu, acho. É, ele perdeu era amigo, ele... perdeu os esposos. Ele escrevia pro Super Amish, né? Tudo, né? Uma história triste, cara, você tá louco. Mas, vamos seguindo aqui. De nada. Qual o teu? Para de digitar. Primeiramente, para de digitar. Eu não tava digitando mais, não, cara. Não era... Agora não era eu, não. Agora tá de boa, caralho. Sou eu. Pô, eu sempre você, velho. Eu estou segurando um copo de cerveja e não posso digitar, então eu estou... É, porra. Eu tô vendo as fotos do Tom Hardy, eu tô segurando meu pau, cara. Não consigo digitar. Vai lá, Denaro, cita aí teu ator. Então, quando eu fui convidado, o amigo Evandro falou que o cara pode ser babaca na vida real, tá ligado? Aí, você tá ligado aqueles nossos amigos que a gente sai, mas tem que ter um intervalo entre uma saída ou outra com ele, porque é chato pra caralho? Tá ligado? Eu gostaria de sair um dia com o Jim Carrey, tá ligado? Porque o início vai ser engraçado. Aí no final, quando ele começar a falar, tipo, ah, não, mas você sabe que vacina dá autismo, essas coisas, aí para, tá ligado? Mas antes ele deve ser um maluco engraçado no início. Deve ser uma parada até maluca. Até encher o saco, tá ligado? Até sabe converter pra cientologia, tá ligado? Mas antes tá de boa, tá show? Vai lá. Cara, de palhaço corrente. É. O problema do Jim Carrey, velho, é que ele bêbado deve ser muito chato, cara. Se fosse pra gente, sei lá, comer um rodízio japonês, eu acho que ia ser show, tá ligado? Agora, beber não, com o cara não deve ser. Não, bom, sim, mas... sim, ele é muito engraçado, assim, naturalmente. Então, bêbado deve ser um porre, cara. É, exatamente. Mas eu bêbado sou um porre, cara. O que a gente enche a cara dele e a gente vê o que acontece, tá ligado? Honrado, no mínimo. Marcel sabe. Marcel não sabe disso. E agressivo também. Porra, e agressivo. Um que me veio na cabeça agora, que eu não tinha colocado na pauta, e veio na cabeça que não dava convidar pro churrascão, que deve encher o saco quando bebe, é o Will Ferrell, tá ligado? Caralho. Nossa, cara. E o Ferrell, ele deve beber e correr pelado, assim, tá ligado? Aqueles caras que é descontrolado, tá ligado? Já deve chegar meio bêbado, sabe? Sim! Ele já tava fazendo um esquenta antes no boteco, tá ligado? O Will Ferrell tem cara daquele tiozão que só fala de mulher e começa a beber, tá ligado? E faz umas paradas meio gay, tá ligado? ele aproveita e começa a jogar uma piada gay em cima da outra, cara, pra desmunhecar tudo que ele tem naquele ano. Não, assim, tio. Aí fala que tá só na amizade, tá ligado? É! Seguir com o cara. Eu sou o Tom Hardy lá, seguindo o Tom Hardy. Só na broderagem, que isso? É só boy, cara. Ser boy é top. Topper. Ah, cara, o Jim Carrey acho que deve chegar num momento que deve encher o saco mesmo. Não, tipo, é uma saída assim, aí depois você ignora com o tempo, fala que tá ocupado. Não, tô trabalhando muito, tô meio doente, alguma merda assim, tá ligado? Pô, não vou poder hoje, cara, deixa pra... Eu não faço isso com brother nenhum, cara, eu nem ia ser brother do cara então, velho, eu nem ia conseguir negar rolê, tá ligado? Tipo... Eu faço com todos, tá show, até quando o cara é maneiro. Eu só faço isso com os amiches, eu nunca vou nos rolês deles. Beijo mal. Ah, recentemente descobrimos que o Evandro e o Segui não são a mesma pessoa. vamos continuando aqui. Godoka! Falar mulher um pouquinho, apesar de ter só duas na minha lista. Eu não gosto dos filmes dela, não gosto da carreira dela em geral. Cara, a Sandra Bullock parece aquela que topa qualquer festa, saca? De boteco, pé sujo, churrascão, jantarzinho. Você acha? Eu acho que não, hein, velho? Cara, eu sei lá, ela tem cara de ser tranquilona. Acho que não, hein, cara. Que bebe sai fazendo barraco, assim, né? Que senta no meio fio pra tomar cerveja, sabe? Quando o bar tá cheio. Sabe o que eu acho que ela é, cara? Aquela menina que tu vai beber com ela, aí você vai lá, canta o karaokê, essas coisas, e você se apaixona bêbado, tá ligado? No dia seguinte você esquece, mas na noite você fica gamadaço. Não vai rolar nada, porque tu é um merda, mas na noite você fica gamadaço, tá ligado? tem nada a ver com a vida real, tá, gente? Isso aqui é um personagem. Não, pois é, porque ela é bonita pra caralho, mas é tipo, não é aquela beleza etérea, estranha, cara. É uma beleza mais pé no chão, assim, né, cara? É, uma beleza palpável. É uma beleza Miss Cidade Líder, tá ligado? Não é. Cara, não, eu discordo. Eu acho que a mina que, tipo, sentaria na sarjeta pra beber corote com você é aquela mina do Vikings, a loira, a Lagertha. Ah, Lagertha. Não sei o nome dela. Aquela te derruba na hora. Cara, eu acho que ela tomaria corote, eu ia vomitar antes do que ela. E é isso que eu ia falar. Aquela lá é que ia te deixar zoado, bêbado, e ela ainda tá de boa, cara. Tu ia cair primeiro, e ela ia te zoar ainda por causa disso. Quem era o próximo? Ah, segui. Vou eu. Vamos lá pro próximo da minha lista aqui. Outro amor, né? Deixa eu ver aqui. Um Ryan Rehearse. Show, né? Primeiro que eu já ia encontrar o maluco, já ia falando um op lá, né? Falei, ô, caralho, mano. Muito você morreu, velho. Não acredito. Você mas... ia chorar no ombro do cara. Tu morreu. Eu ia ver ele e falar, ô, mano, como é que você tá, cara? Você me abandonou, você morreu, velho. Foi triste, tá ligado? Pra quem não ligou o nome do Ryan Hearst lá, é o op do Sons of Anarchy, né, cara? Sons of Anarchy. Ah, pode crer. Isso, mas tirando isso, cara, ele tem muita cara de ser gente boa, velho. Tomar aquela breja, jogar o truco, né? Deixar os parceiros ganhar pra não ficar chato, né? Porque ele deve ter cara de que é sortudo, tá ligado? Ele é ator, ele é sortudo, né? Então, aí vai lá, joga um trucão, né? Show. Vai buscar alface pra continuar a fazer a salada lá, dos caras que comem carne, né? No churrasco, tá ligado? O maluco parece ser gente boa. Ele só não pode tirar a barba, né, cara? Ele fica muito estranho sem barba. Cara, aí ele perde a cara de gente boa quando ele tá sem barba. É, não, se ele tirar a barba, ele não fica muito, muito gato. Então aí eu não ia dar pra ele. Mas se ele tivesse barba, eu ia continuar dando fácil. Show, cara. Deixa eu ver. Zwist. A gente tá falando da guria aqui. Que beberia pra caramba. Quem eu acho que faria isso é a Jamie Lee Curtis. Foda. Caralho. Jamie Curtis. Mas... essa eu acho que aguentaria uma cachaça foda. Eu não lembro por nome, eu tenho que pesquisar aqui, gente. Ela ainda ela tem idade Lies. Pra beber ainda, cara. Ela não é velha já, cara. Halloween, cara. Não, mas ela não é tão velha assim, não, cara. Não, ela bebe champanhe de 50 anos lá. Ela nem fez 60 ainda, cara. É muito velho pra mim, não queria ser amigo dela, não. Ah, não, aquela tia que você tá no boteco, você olha atrás, ela tá numa mesinha no canto, assim, pedindo uma porçãozinha, tá bebendo uma breja de leve. É, tá lá Jim Lee Curtis, a Sigourney Weaver, Tecnoprex e a Susan Sarandon, assim, saca? Das três, ó. Comendo torresmo. Exatamente. E quando o cara do cover canta o Roberto Carlos, elas cantam junto. Ela tem cara de que sai um pouquinho antes do término e não paga o cover artístico, tá ligado? Tipo, não, não curti o show não, tô indo embora, tá? Ninguém nem me viu. Ela tem cara de ser meio... Dá calote no bagulho, né, cara? Essa cena aí de True Lies é do caralho, velho. Foda, né, cara? Pô, na adolescência foi foda isso aí, cara. Foi nossa foda senhora. Ceninha aí, matadora, né, cara? Que nem o Paul Walker, né? Agora ela tá... Caralho! Tô reciclando piada, cara. Peguei desculpa, fogo igual o Paul Walker, é foda. Tá esquentando. Essa do True Lies tava massa, agora ela tá com cara de tiazinha respeitável, né, cara? Não, mas tá com uma cara de tiazinha da hora, assim. Eu tava pesquisando aqui, cara. Tá, pô. É, sim, tá com uma cara de tiazinha respeitável, assim. Ela dá um caldo. Vamos seguindo aqui, então. Foi o Segui que falou agora, então voltamos pro Marcel. Ah, pô, cara, então. Falei, alguém falou de Jamie Lee. Foi o Zueix que falou de Jamie Lee. Foi o Zueix. Cara, eu não sei por que mudou a ordem aqui do meu Skype. E aí. Você tá bebendo cerveja, não tá? Não, já mudou a ordem. Vai lá, Marcelo. Pô, cara, então o Segui, ele tá tranquilo aqui, cara. Então eu também vou mandar uma homoafetiva aqui, cara. Tamo show, cara. Que é um cara que eu sei que é odiado por muitos e tal, cara, mas eu não consigo não gostar pra caralho dele. E eu acho ele muito foda, que é o Mark Wahlberg, cara. E me crucifiquem, me crucifiquem por isso, cara, tá ligado? Mas eu vou ser bem sério, aquilo que o Segui falou sobre o Tom Hardy, eu acho que eu seria a mesma coisa, cara. Ô, cara, vamos dar uma mijada junto e tal, pô, tá ligado? O Mark Wahlberg tem cara de ter um piruzinho de merda, cara. Mas não, ele não é o peru, cara. É, o cara é muito bom, cara. Ele é muito bom, cara. O negócio, pô, é a bola. Cara, é bom que não machuca, né? O lance é o caráter. Aí daí também caráter. Tem caralho. É o caráter, aí. Eu descobri há pouco tempo que ele assaltou um cara e deixou ele cego, tá ligado? Foi há pouco tempo que eu descobri isso aí, cara. Olha, falando em piruzinho do Mike Walker, eu mandei um aí, tá ok, velho. Não tá muito, muito ruim também. De respeito. Pô, tá em dia, cara, tá em dia. Tá, ele mostra, mandar, no, ele mostra no, no Bug Nights, cara. Ele mostra no Bug Nights, no final, cara, do Bug Nights. Quem fez o Bug Nights, mano? Eu nunca soube, velho. Cara, sim, ele é só o principal. Eu não lembro, cara. Cara, ele não era o contra-regra, ele era o principal, cara. Ele aparece o tempo inteiro. Eu tenho que te explicar uma coisa, Edson. Bug Nights é a mesma vibe de Emanuele, tá ligado? Você não vai lembrar de tudo. Você lembra de algumas partes, a parte que dá, depois você dorme. É tipo assim que acontece. Viu a cena ali na Hartley ali? Eu vou mandar pra vocês aí, principalmente pro Marcel, a cena final do Bug Nights. Vamos ver. Manda aí o que queremos. Sem computador. Que? Não, pera. Piroca fina, cara. Pô, parece uma lombriga essa piroca. Parece um caralho. Rabo de rinoceronte. Parece que bateram um martelo em cima, cara. Porra. Pô, mas tá bem, cara. Tá bem isso aí, dá. Mandar o Manjo no show. É o Mark Wahlberg, eu perdoo, cara. Pô, tranquilo. É, cara, esse é o. Sim, sim. Bom, pô, e a família dele tem uma rede de lanchonetes, cara. Então. Se vocês quiserem, tem a bunda dele aqui também pra colocar no banner, ó. Eu tô show nesse negócio aí, ó. Ele deve estar do lado do Cuba, o Goni Jr. É, ele foi. Cara, não, essa galera compra bermuda e não amarra, né, a corda. O Mark Wahlberg tem cara de ser tão gente boa, mas tão gente boa que ele tá com cara de que tá manjando o Marcel na festa, ó. Meu amigo, eu vou te manjar hoje, ó. Pô, Bug Nights é um bom filme, cara. Bug Nights é um. Eu acho que foi quando o Mark Wahlberg largou a carreira de rapper dele e foi ser ator. Acho que foi com o Bug Nights, se não me engano, cara. Esse é verdade. Acho que foi um dos primeiros que eu lembro com ele. Acho que foi o Bug Nights, cara. Então, vamos seguindo. O Marcel já declarou o amor dele pelo Mark Wahlberg. É nóis, Marcel. Estamos aqui se assumindo pro mundo. Vai dar nada. Pô, então, eu tenho uma aqui, mas acho que vai ser meio que não muito aceita, sei lá, mas vamos lá. É, cara, eu tava vendo no Facebook, aí eu tive a ideia de colocar essa mulher, porque ela aparece, tá ligado? Que seria a Vera Holtz, tá ligado? Eu ia ficar pedindo pra ela a noite inteira, ficar imitando a personagem que ela é alcoólatra. Ficava assim. Porra, coitada, velho. Sacanagem. Cara, é um gif muito engraçado hoje em dia isso, velho. Sim, é aquela que ela tá lambendo os beiços. É horrível, cara, na hora. Uhum. Porra, caralho. Imagina tomar uma cerveja com essa mulher, cara. Ela deve ser muito engraçada. Eu não sei porquê. Ela deve ser. Ela deve ser. Eu não sei explicar, mas eu santo bate com ela, tá ligado? Ela tem cara de ser aquela tiazinha gente boa que não vai fazer piada do pavê e vai tomar umas Guinness com você, tá ligado, velho? Sim, você vê as imagens do Instagram dela, das coisas assim. Ela é bem xarope, cara. Bizarro. Melhor Santana, ainda, cara. Santana, ela tem cara de que vai te pagar uma Guinness, cara. Boa. Aí já vira amor, né, cara? Boa. Aí passa pra outra categoria, né? Categoria Tom Hardy e Mark Palmer já desse podcast, cara. Não precisa nem ter piroca. Às vezes ela tem um clitorizão, né, velho? Clitorão, o famoso clitorão. Show. Aí ia postar foto no Insta, tá ligado? Com ela, aí ia lembrar da atriz, ia dar mó climão no Facebook com a galera, mas tá show. Porra, isso era pra ser o quê? Vodka? Isso aí parece água com gás, velho. Que porra é essa, cara? Ela tá bebendo ali. Isso é um garrafão de ice. Caralho, é de corote, né? Botou 5 corote, virou aí e tal. Então aqui que ela tá botando o conhaque presidente. Ela é catuaba, cara. Pela. Ah, não, sei lá. Porra, não quero mais ela, então... ela não bebe Guinness, velho. Não, não gosto mais dela, cara. Ô, voltei. Mas certamente ela paga Guinness pra ti, cara. Que isso? Então voltou a amizade. Aí no dia seguinte, ó. Eu acho incrível, cara. Eu acho incrível. eu acho incrível que no, aquela segunda imagem que o Edson mandou dela com um conhacão ali chama Bebum 4.bmp, tá ligado? Tipo. Eu achei aqui, achei. Vocês estão me ouvindo aí? Uhum. Uma queda aqui. Vera Holtz choca ao falar de Deus. Não acredita em super-herói. Só nos da Marvel. Só da Marvel. Olha que mulher maravilhosa, velho. Porra. É, cara. E tem uma foto dela aqui com uma, usando uma melancia de capacete, tá ligado? Isso! Foi por causa dessa foto que eu escolhi ela, cara. E um espetinho, cara. Cara. Na moral, ela com esse cabelo grisalho é o mais próximo do Geralt de Rivia que a gente vai ter, né, velho? Caralho. É a Siri da vida real. Eita, caralho, velho. Não, olha essa foto aqui, ela tá muito Geralt, velho. Essa imagem que eu mandei, ó. É o Geralt que a gente merece, cara. Muito melhor, cara. Vou abandonar esse jogo agora, a menos que eles lancem um mod da Vera Holtz. Vamos fazer um mod dela, cara. O problema da Vera Holtz é o perigo dela ser amiga da Suzana Vieira, né? Aí, sei lá. Não, mas aí o nível de charopada sobe. Mas, velho, a gente faz pra caralho, a gente faz regra, tipo, não pode chamar amigo, só a gente só pode chamar de entrar na festa quem a gente chama, tá ligado? Tipo, mas o Denário, cara. Ô Denado, na vibe dela tomar um trago, ela deve ser amiga da Renata Sorrá também, que deve ser barraqueira pra caralho, tá ligado? Deve tomar trago e ficar doido. Ah, não, mas a Renata Sorrá deve ser foda. Não, a Renata Sorrá deve ser foda. E a gente ia ficar bêbado, eu e a Renata Sorrá ia falar mal da Suzana Vieira pra Vera Holtz. Eu acabei de criar isso na minha cabeça, não vai ser isso. Tá ligado? Que elas foram vilã na novela, os caralho, quase. Essa é outra também que tem uma cara de que também. De pé inchado, né? A Regininha, né? Não, cara? Ela tem uma voz de. Que fuma derby, né, cara? Esse gif é sensacional. Não, ela tem uma voz de fumante de 40 anos, cara. É ótimo, é do caralho. Caralho. Isso que ela já passou dos 40. A Vera Russo já veio competir. Não, de quem fuma há 40 anos? A gente coloca pra jogar baralho, ela e o Buscemi, tá ligado? Nossa, cara, eu tenho dó da dupla que vai jogar contra, cara. É massa com cheiro, né, cara, que eles fazem só ó, o zap aqui, ó, tô o 3 pra você, tô, sei lá, ok, só no cheirão de cigarro, velho. Cara, deixa eu falar um aqui. Mano, esse eu acho que deve ser muito gente boa, assim, porque ele não aparenta, assim, ele é um cara que pra mim aparenta que fora das câmeras ele também é gente boa, que é o The Rock, cara. Sim. Ah, porra, sim, cara. Porra, sim. Boa. Claro, claro. Porra, cara, o The Rock eu acho muito, muito, muito gente fina, né, cara. O The Rock é uma gente boa naquele... Ô, The Rock, velho. Acabou o gás aqui de casa, me ajuda a tocar o botijão, velho. Vai lá, pega dois botijões. É aquele botijão, cara que... Ele você chama pra fazer mudança, tá ligado? É, sim, geladeira, fogão. Sim! Tipo, ele é tão zoeiro, tá ligado? Que ele ia vir assim na tua casa fazer essa mudança, tá ligado? Tá ligado? Tipo, aquele cara que chega e você fala assim, pô, não, acho que eu vou desmontar esse armário, fica de boa. Não, não, não, só orelhar aqui, ó. Aí vai, pega e carrega o negócio pra você. Só orelhar aqui. segura aí, ó. Segura outra ponta aí, não, só vai virando, não precisa fazer força, não. Então, velho, ele tem muita vibe de ser um cara de gente boa pra caralho, tá ligado, velho? Ele deve ser um frio preconceito, tá ligado? O pessoal só chama ele pra carregar bagulho pesado, ninguém chama pra conversar, nada, tá ligado? Ah, mas tem um lanche pra fazer mudança, cara. Tem um... Não, que isso, cara, fala, porra, exato. Vamos lá tomar aquela breja. Pô, tô ajudando a mudança, hein, vamos tomar aquela breja aí, cara. Sim. Vamos lá. Eu acho que ele toma velho barreiro, velho. Na moral, não toma breja, não, mano. Mas ele deu uma. Ele... É, caracu. Tatuaba selvagem. Opa. Por sinal, dando uma agulhada no meu colega aí, Marcel, ele é o Vin Diesel que deu certo, né, cara? Isso aí. Não, é assim. É verdade. Se o Marcelo é o Vin Diesel, o Matuza é o Paul Walker. É isso que a gente tá chegando de consenso. Pô, bacanagem. Tadinho do Matuza. Se ele não responder, foi que ele perdeu a cabeça com os comentários, né? Caralho, velho. Puta merda. Só assim, não precisa responder correndo, não, que senão pode dar merda. É. Não fica esquentado, não, cara. Mas, enquanto ele era tipo um Paul Walker, maior cara de galego, né, gente? Boa. Galego, tipo. Caralho, achei uma foda. Galego ou galeto? Caralho. Hoje em dia é um galeto. É bem passado, né? Quase queimado. Tá ligado o The Rock naquele filme do Bicu, cara? Que ele é o dançarino gay aquele, mas é a segurança do cara. E aí ele não pode ficar dando pinto, assim. Cara, é muito foda aquilo, tá ligado? Cara? Então eu acho que ele ia ser gente boa pra caralho assim, sabe? Nesse nível, assim. Sim, cara. Assim, ele tem uma cara de ser brother, tá ligado? Muito foda. Fala que é o Brother Maromba, né, cara? Ninguém curte muito os Brother Maromba, mas ele parece ser gente boa pra cacete. Pô, mas mesmo assim, cara, ele é tipo aquele cara que é o... Exceção à regra. É, ele é aquele cara que faz parte do teu grupo de amigo que resolveu fazer musculação e ficou bombado, mas tipo, ele continua ficou sendo enorme, mesmo... tá ligado? Continua sendo mais de cachaça, não tá nem aí pra dieta, sabe? É, exato. E cara, assim, quando ele começou na luta livre, ele fazia a pele de vilão, cara, e tipo, não durou muito, porque o cara é muito legal, tá ligado? Ele é carismático, né, cara? Mas vamos seguindo. Voltando aqui, seguir. Pô, eu, velho, vou mandar um show aqui, ó. Bruno Mars, cara. Esse tem cara de ser muito brother, cara. Muito. E, por sinal, ele é um outro da minha lista de Mão da Porra, velho. Porque esse quem? Aí. Se ele... Bruno Mars. Mão da Porra. O ah, não. Mars. O Minho da Porra, só se for, né? É, o Minho, pô. Pô, tá na gente. A gente acabou de falar do The Rock, né, cara? O Bruno Mars, pra mim, parece aquele cara que não vai nos rolê porque ele tá sempre doente, cara. Não, cara, pra mim o contrário, velho. Pra mim o Bruno Mars tá sempre nos rolê, velho. O rolê dele é quimioterapia. Cantando metal funk. Caralho, cara, eu fui olhar agora a foto do Bruno Mars. Mano, ele me lembrou o Kiliano, cara. É, eu ia falar isso, cara. Eu ia falar isso, que o Bruno Mars é o. Bruno Mars é o Kiliano, cara. O Bruno Mars é o Kiliano humildão, né, cara? Então ele ia nos rolê, o Kiliano não vai. Eu vejo que ele ia. Beijo pro Kiliano, cara. Kiliano anêmico, né? Beijo, Kiliano gordo. Tu ia pro banheiro também com o Bruno Mars? Fácil, velho. Porra! Se ele ficasse usando aquela calça boca de cima e falar, mano, teu estilo é muito da hora, cara. Esse físico de catador de bolinha de tênis aqui, cara. Não tem problema, cara. Eu tenho um preconceito com os Nemo Maromba, eu não ia ser amigo do The Rock, né? Eu seria amigo do Bruno Mars, velho. Aquele físico. Pô, chupa aí todo mundo. Ergulagem. ele tem cara de ser muito. O Robin Shield do churrasco, só tá faltando o saco vazar ali na bermuda. A Lilith falou a coisa mais correta. Parece aquele pivete de 16 que cria conta em rede social dizendo que tem 19, tá ligado? Você acha que eu vou fazer o quê com 16, cara? É por isso que é amor, velho. Mas eu tava tentando parecer mais novo quando tinha 16. Porra! Pô, mas só pra saber aqui, o Bruno Mars já fez filme ou pode também não ser ator? Só gente pra morrer. Qualquer um, cara. É o coração aqui, manda, velho. Ah, então. Caraca. Se mais de 10 pessoas conhecer, tu já pode colocar na lista. Não. Se 10 pessoas conhecer, você pode pôr também, não tem problema, não, cara. Então, eu acabei de acrescentar o amor da minha vida. Filho. Tipo, vou falar do vizinho aqui, o vizinho tem que a gente boa, né? O seu Djalma, todo mundo conhece, né, Guilherme? Tem maluco que olha aqui, toda vez que eu passei com o cachorro na rua, gente, boa paca, velho. Seu carro. Inclusive eu tomo uma cerveja com ele mesmo. É. Não, cara, é pior, tipo, mano, eu cruzo esse maluco aqui todo dia quando ele tá andando com o cachorro, ele tem cara de que tomaria uma beija comigo, tipo, é mais deprimente ainda, né, velho? Não, vai no podcast. Eu só tô esperando dar a iniciativa, que eu sou envergonhado. Vai lá, Godoca. É, outro aqui, voltando a galera que já chega bêbada na festa, Mas vamos falar da galera que chega já meio chapada na festa. James Franco, cara. Nossa! Parece aquele James cara, Franco. Ele já tá lá no rolê quando você chega, sabe? Vem te comentando, rindo de tudo, fazendo piada, bebendo e tal. Quando você vai embora, ele continua no rolê. E tipo, o bar tá quase fechando. Pois é, cara, a vida dele é um rolê contínuo, tá ligado? Sim, e quando você vai pro outro bar, ele já tá lá no rolê de novo, saca? O cara que materializa no rolê. Ele tá abraçado com o Seth Rogen, né, cara? Seth Rogen é aquele cara que dá PT, sabe? O James Franco não, o James Franco é o cara que... Ele tá cruzando as pernas e vai pra casa sozinho, cara. Eu acho que o James Franco tem cara que ele não vai em rolê de bar, ele vai em rolê na casa dos brothers, tá ligado? Ele é assim que tá materializado na casa dele. Tipo, ah, acabou o rolê na casa do Marcel, vamos pra casa do Denada. Aí ele tá lá, antes do Denada, inclusive. Então eu acho que... ele já tá, o Denada chega, ele já tá sentado na calçada esperando, na frente da casa, o cara esperando, né? É o brother de rolezeiro de casa, eu acho, cara. Nossa, esse tipo de pessoa, nossa, meu Deus, cara. Eu tenho certeza que o James Franco bebe aqueles Jack Daniels Honey, tá ligado? Que é bom pra cacete, só que destrói você, tipo, em dois gole. Ele tem caixa que bebe e leva pros outros esse negócio. Aquele filme do... Aquele filme... James Franco no cantinho da festa aqui, ó. Mas eu acredito que James Franco... S já parece Stoned, junto. Aquele filme do fim do mundo, cara, que eles estão interpretando eles mesmos, eu penso que eles são daquele jeito da vida real, assim, tá ligado? E eu acho que ele é um babacaço na vida real. Ele parece ser um babaca. Desculpa, eu não prestei atenção quem fez a indicação, mas desculpa, mas eu acho. Ele parece um babacaço, desculpa, cara. Porra, sei lá, porque ele tem cara de mó gente boa. Eu acho que ele tem os amigos gente boa, tá ligado? Que dele chama o Seth Rogen, ele chama o... É, o Seth Rogen tá gente boa, né? O outro, aquele sempre, o gordo, aquele sempre junto com eles, o Jonah Hill. O Jonah Hill parece o ideia errada, tá ligado? O cara que vai chegar com pedrinha de crack e falar, porra, consegui isso aqui, bora tentar, tá ligado? O Jonah Hill tem pé de crack, ele come crack, só se for, né? Ele não fuma essa porra, ele é gordo, pô. Cara, eu acho, velho, que a gente vai chamar uma nova categoria, desculpa aí cortar, Edson. A nova categoria é o... É, amigos por interesse, né, cara? Você chama o James Franco por causa dos amigos dele, né? Então, tipo, pensando no amigo do amigo. É a nova categoria de indicação podcast. Então. Acho legal que o James Franco, ele parece estar no estado eterno de ressaca, saca? Sim. Ele tá constante, ele já vai dormir de ressaca, já acorda de ressaca e já toma uma breja pra ver se cura. Dá um link nessa foto que eu mandei agora aí, que você vai comprovar o que você acabou de falar, cara. Caralho. Sério? Cara, que coisa horrível. Que coisa. Ele tá muito gato, cara. Mano, essas tatuagens não são dele, né? Não, olha essa pantera, cara. Olha essa pantera na coxa. Ninguém faz isso depois dos anos 90 e um, sabe? Ia ser incrível se ele tivesse todas as tatuagens mesmo, cara. Que merdão, cara. Você sabe que eles estão copiando uma foto clássica do John Lennon. Yoko. É. Que é tão merda quanto. Sim. Ai, cara, vamos seguindo aqui. Eu acho que foi o Godot que falou. É o Zweit, então. Tomei morte. Não, cara, eu chamaria Arnold Schwarzenegger pro meu rolê, cara. Mas teria que saber pronunciar o nome dele corretamente. Arnie. Mas ele tinha que falar em austríaco no rolê. Caralho. Eu fiz que nem eu segui esses dias, eu levanto esses dias. Comecei a ver o filme dele, tipo, em inglês, cara. O sotaque dele vale muito a pena, cara. É muito bom ver os filmes do Schwarzenegger em inglês, cara, os primeiros. É uma diversão à parte. Não, principalmente, tá ligado? Tipo, Comando pra Matar... Que ele falava muito pior. É, cara, é muito foda, cara. É muito foda. Eu tenho cookie down. Não! E já é um cara que tem a fama de ser legalzão, assim, desde sempre, né, cara? Já... É, aquele dele, ele com o que a gente usou no podcast lá, ele vestido na academia lá, cara. Nossa, de chapéu, de bonezinho, bigode. Sim, ele pareceu, acho que o Dani Trejo, acho, cara. É. onde é que tá aquela imagem? Eu vou digitar aqui Arnold Schwarzenegger, aí o Google me corrige. Aí o Google me corrige, daí eu complemento aqui. Desgaste. Como é que era o nome da academia lá mesmo? Era... Academia Globo. É. Globo. Aqui, já achei, já achei. Pô, que foda. Pulou aí. Porra, velho. Cara, se, não, ó. É o táxi, ficar... ele tá nível táxi do Gugu, cara. Sim, ele é. Não, mas ia ficar muito 100% preciso, sei lá, se trocasse esse chapeuzinho por um símbolo do Botafogo, tá ligado? Cara, eu imagino ele um torcedor do Botafogo, assim, cara. E ele meio que parece o Steven Seagal também, cara. Esse rabo de cavalo, né, cara? Caralho, sim, verdade. Cara. Pô, tá aí, cara. E o Pigodão, não pode ser, né? Deixar de ser intencional, cara. Processo de maquiagem de táxi do Goku. É. É, cara, é muito táxi, tá muito táxi do Goku, isso. Muito foda, cara. É, esse é um cara que eu chamaria, porque ele sabe o que é melhor na vida, cara. Ele sabe o que é melhor. Deixa eu ver, acho que eu já chamei o Segui, já chamei, né, Segui? Falou do Bruno Mars, né? Então é, falei. Então é o Marcel. Então, cara, seguindo a linha da viadagem explícita e tranquila aqui, cara. Agora que tá liberado, né? Agora que tá liberado, né? Podia adicionar os caras na lista de novo, velho. Pra mim, ele é o cara, tipo, o cara mais top, mais pica, mais, tá ligado? Mais presença de todos. Eu não sei se eu gostaria de tomar uma cerveja com ele ou se eu gostaria de fazer um cruzeiro pro Caribe com ele, tá ligado? Porque... Por que não os cara... dois, cara? Pois é, tomar uma cerveja relaxando no cruzeiro pro Caribe, né, cara? Podia ser foda isso, cara. É um cara que, pô, já fez vários papel foda, é um ator foda, é um cara na atividade, é um cara engraçado, tá ligado? É um cara que, pô, tem maior cara de ser o cara mais gente boa... E principalmente, cara, sintam o poder desse homão da porra nessa foto aqui, cara. Tentem resistir nessa foto, cara. Caralho, parece um robô da minha pauta, cara. Pô, desculpa, Evandro. Pô, cara, não, desculpa mesmo, cara. Ele tava na minha também, cara. O Idris Elba, cara. Nessa outra também, tu tipo, caralho, eu queria ser esse cara um dia e eu não posso ser nunca esse cara. Como eu não posso ser esse cara, eu quero ter esse cara, né? É, eita porra. Pra mim, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom, cara. Pô, eu acho ele muito foda. E, pô, é um cara de presença. É um cara elegante, cara. Um maluco elegante pra caralho. Tem um porte, tá ligado? Pô, até fico nervoso, assim, de falar, cara. É, só que é ganhado no P que você deu aí. Fica tá vendo? Não, mas esse é o maluco que tu treme, cara. Tu vai falar com ele, tu dá uma tremidinha. Pô, tu vai pensar no dá uma tremidinha. Pô. Não, cara, o ideal é muito presença, cara. Como é que é a série aquela que ele faz mesmo? Como é o nome, Marcelo? Qual delas? The Wire? Uma série. Do Netflix. Netflix, não é? A Netflix é Luther. O Luther? Ah, Luther, ele, isso. Ele fez aquele filme de. Aquele filme Beasts of No Nation. É, Beasts of No Nation, ele fez também. Isso. Uhum. Foda. E ele é razoavelmente bom ator, né, cara? Mesmo com... Olha, ele é bom, cara. Se tu vê as paradas que ele fez, né, um pouco mais antigamente, tipo, um cara que não é americano, no The Wire, por exemplo, um cara que não é americano, ele, pô, tem toda... Ele conseguiu entrar muito no papel, assim, cara, tá ligado? Ele é bom, cara. É carismático também, pô. Ele tinha que ser o próximo 007, na moral. Verdade. Eu odeio o 007, mas ele tinha que ser, cara, pô. Pô, ele ia ser um 07 foda, ia, cara. Ia ser porra. Foda, cara. Ia ser um puta 07, cara. Ia renovar a franquia, cara. Sim. Ah, vai dizer que não arrepiou até os pelinhos do cu quando ele falou que ia cancelar o Apocalipse, cara. O, como é que é o outro lá, que é o James Bond lá, o... Daniel Craig? O homem rústico lá, cara. O rústico não convenceu muito, cara. Você acha? Eu achei ele muito mais da hora que os outros James Bond que eu já vi. Ah, eu acho que talvez só no primeiro, assim, cara. Talvez só no primeiro. Ele com o James Bond, não, mas os filmes são bons. Agora o Idris Elba ia renovar pra caralho a franquia. Por exemplo, Pierce Brosnan, cara. Eu não gostava dele com James Bond, velho. Putz, eu adoro. Ele tem cara de... Ele tem cara... Ele tinha cara de James Bond. Não acho. O Daniel Craig tem cara de sei lá, cara. Vilão do James Bond. Vilão. O Pierce Brosnan pelo menos canta ABBA bem pra caralho, cara. Não sei quem sacou isso aí, hein. Eu não saquei. Mamma Mia, Marcel. Mamma Mia, cara. Não conheço. Acho que foi o Sean Connery quando escolheram o Pierce Brosnan pra ser 007. Ele falou que tava de acordo com o novo gosto feminino, que as mulheres da atualidade gostavam de homens com traços femininos. Vai lá, Danada. Tua vez aí. Pô, então, eu recém adicionei na minha lista porque esse cara não é ator. Na verdade, ele é poeta, mesmo tendo duas grandes frases dele chamadas poesia, não. E, cara, eu acho que é um dos maiores ídolos da minha vida. Mesmo não tirando muito. Rogério Skylab, cara. Nossa! Eu quero muito tomar uma cerveja com ele, velho. Porra, deve ser um papo muito bom, cara. A cerveja vai estar batizada. E ele aqui do Rio, cara. Até onde eu sabia, ele morava em Botafogo aqui, mas também é demais, né? Aqui atrás do cara, né? Stalkear o cara, né? Descobri que bar que ele vai pra tomar uma breja com ele. Pra comer os travecos. Porra. Cara foda, na moral. Porra. E cara, sei lá. Deve ser muito foda conversar com ele, tá ligado? Tipo, duas pessoas me fizeram ver o programa daquele menino chato pra caralho. O Gentili, tá ligado? Soares. O Skylab e o Furlan. Não, fala mal do Jô Soares, não, que o Jô Soares dá pra ver. Jô Soares vai. O Gentili, cara, eu só vi o programa do Skylab e do Furlan, tá ligado? Porra. Sim. Aliás, o Furlan é outro na lista. Tá bom. Pô, o Furlan, cara, nossa, o Furlan é foda. O Skylab, ele tem cara de ser aquele brother que, tipo, fala assim, velho, eu queria ficar com aquela mina. Ele vai lá e dá um copo de água com bola de Cinderela pra ela, por você, tá ligado? Caralho. Tá. Que errado. Deve dar um papo muito bom, cara. Pô, imagina, cara, se eu pegar o Skylab na Vila Mimosa com ele, velho. Porra. Cara, vou fazer a rapa lá, cara. Não, você imagina eu pegar você e o Skylab zoando o Tom York, falando que os olhos do Tom York são cagados, velho. Ia ser muito genial, mano. Ai, cara, deixa eu. Vou citar mais um da minha lista aqui, então. Aí eu não sei, acho que depois a gente faz vamos finalmente daí, pra uma última rodada. Eu tenho um tema aqui pra última rodada. Qualquer coisa, a gente pode usar ele se quiser, depois eu falo daí. Vai lá. Beleza. Eu coloquei aqui o Elijah Wood, cara, o Frodo. Porra. Era o meu próximo. Também tá na minha lista. É outro que parece que é um xarope. Não, cara, o cara é muito gente boa, velho. O cara, parece que tá um amigo esquisitão, só. Sabe aonde ele parece maneiro? Naquele Wilfred, tá ligado? Sim, sim. Ah, é verdade. Wilfred, ele tá nessa série agora do... Que é baseado no Douglas Adams lá, que eu não vi ainda, mas que o Manhattan fez uma resenha. Isso, de tempo lá. E, bom, ele tem cara de ser muito, muito gente fina, tá ligado? Já viu ele fica zoando com pra tirar foto com o fã, cara? Não, filho da puta, tem uma foto montada numa guria que pediu pra tirar foto com ele, tá ligado? Ali eu mandei pra você. Olha a foto dele, cara. Caralho, que genial, tá, velho. Olha a cara dele, maluco. A coluna retinha, cara, é muito esquisito. Sim, então, cara, ele é muito engraçado, velho. A mina tá muito feliz, cara. A mina tá muito feliz, velho. Eu acho que ele tem essa situação, hein, porra. O Olodum aí. O velho, ele tem várias fotos zoando junto com os fãs, assim, cara. É muito engraçado. Então ele deve ser aquele cara que fica aloprando pra caralho o rolê, sabe? Tipo Bill Murray, né? Aham, isso, cara. Eu acho que o Bill Murray é escrotão, cara. Eu acho que ele só se parece legal, mas eu acho que ele é escrotão. Que é isso? Não fala isso. Imagina, não fala isso. Eu acho que ele deve ser escrotão. Eu queria muito tomar uma breja com ele, mas cara, eu acho que ele... O Bill Murray entrou no casamento, cumprimentou todo mundo e foi embora. Tom Hanks que tira foto com o bêbado dormindo na madruga, com o telefone dos caras, tá ligado? Sim. Pô, Pô, então... o Bill Murray tem aquela história que ele entrou numa lanchonete, roubou as batatinhas de uma pessoa e falou, pô, ninguém vai acreditar nisso, tá bem? Valeu, aí foi embora. Um dia você vai contar isso pros outros e ninguém vai acreditar. É. Eu não sei se é verdade não, mas eu queria ser famoso só pra poder fazer isso. Tipo o Nicolas Cage, que a mulher tava tirando foto com o bebê e ele fez uma careta lá atrás e a mulher postou lá. Ah, esse idiota estragou a foto com o meu bebê. Vou ter que procurar isso agora. Essa foto é genial, velho. Falei, cara, o Frodo usa TechPix, tá ligado? O cara deve ser muito caralho, de boa. Caralho, TechPix, maluco. Então, cara, eu acho que o Lajude tem cara de que deve aloprar muito no rolê, sabe? Sim, cara. Mas eu acho que ele me ganhou, velho. Eu não era muito na vibe dele, não. Ele me ganhou quando ele fez aquele clipe lá do... Quando eu vi o clipe do Beast Boys, cara, com ele lá. Aquele versão estendida do Don't Leave to Brooklyn lá. E depois disso, cara... Lion Wood deve ser muito gente boa, velho. Muito, mano. Cara. Mas vamos. Vamos seguir aqui então. Vou fazer uma última rodada então. Seguir. Beleza, só pra última rodada, vamos mudar o tema, fazer um tema rapidão, um tema especial. Depois a gente limpa a lista. É só pra falar que ele, aproveitando a vibe lá do Bill Murray, pelo menos pra mim, aproveitar a vibe de. Falar dos caras que você acha que é cuzão, que é pau no cu, mas que mesmo assim você queria tomar uma breja, tá ligado? Só pela vibe. Então, só pra começar, eu falaria o Gunther, tá ligado? O Gunther. Sei lá, acho que conhecia isso. Isso, ele mesmo. Ele tem cara de ser muito cuzão, mas, velho, eu tomaria uma breja com ele só pelo cabelinho de transmitir pra ela, tá ligado, velho? Caralho, Gunther, essa merda. Godoka. Ah, se é pra falar dos caras babaca que eu tomaria uma brecha, tinha um na lista, cara, Wesley Snipes. Como assim, cara? Cara, eu tenho certeza que alguma hora ele vai levantar só pra puxar briga com alguém, vai foder o rolê todo. Sabe? Eu acho também, é um cara, eu acho. Né? Ele tem cara de ser o Bigby do rolê, tipo, do transporting, tá ligado? É, o Bagby. É, isso, essa. Ele é muito mais filho da puta no livro, tô lendo agora. É, cara, eu acho que deve ser bem nessa vibe. Zwaist. É, cara, nesse naipe assim, Woody Harrison, cara. Pô, mas caralho. Woody Harrison, acho que deve ser muito gente boa, cara. Sim, mas acho que é gente boa que quando bebe, vira um babaca. Então, exatamente, tá ligado? O tipo de nele que é descontrolado, assim, que foge tudo, que bebe pra caramba, começa a provocar os pessoal no bar. Bate calma, mulher, cara, calma, sabe? Cara. Caralho, velho, dá Boa Noite Cinderela pras mulheres e depois bate nelas, né? Caralho. Diz, calma, cara, calma, cara. Não, não, não, calma, me segura. Não, segura não, porra, não sei o quê. Eu tomaria uma breja com ele também, isso fácil. Ah, não, fácil. Eu tomaria fácil, mas tipo, eu ia ficar de olho enquanto ele consome. Aquela hora que você se afasta do cara, né? Marcel. Cara, é um maluco que eu acho ele mó presença e tal, acho ele mó simpático, velho. Mas ele tem cara de ser aqueles malucos, tá ligado? Que come comida orgânica, aqueles caras que cagam bonito, tá ligado? Só come coisa saudável e são mala pra caralho, manja. Dobra a roupa pra que transar. É o Brad Pitt, cara. É o Brad Pitt, cara. É um cara que eu gosto, mas eu fico meio assim com ele, velho. Eu coloquei na minha foto o Brad Pitt também. Ele tem, eu acho essa vibe aí, cara. Eu acho que dessa vibe aí, eu acho que o Leonardo DiCaprio seria mais o meu esquema de beijo, não o Brad Pitt. O Leonardo DiCaprio tá na minha pauta também. É, não, mas eu acho que ele parece um cuzão, cara. Mas eu tomaria beijo com ele mesmo assim. Não, cara. Meu irmão, pra mim o Leonardo DiCaprio tem que ser a melhor pessoa de Hollywood. Se não for, cara, o Leonardo DiCaprio pra mim ele tá na mesma vibe do James Franco, assim, é um cara 24 horas de ressaca ou bêbado. É, faz sentido. Lobo de Wall Street, assim, né, cara? É o cara já sem apego nenhum, assim, com a sociedade. Ele vai no boteco beber, quando ele olha pra baixo, ele tá com chinelo de cada cor, assim, ele não tá nem aí. Pô, e tu já reparou que com o passar do tempo a cara dele foi inchando naquele nível de alcoolismo mesmo, assim, tá ligado? Ele não ficou necessariamente mais gordo. Eu mandei uma foto aí, dá um leaks, acho que tá comprovando o que o Godoka falou, cara. Olha aquele que tá no circulinho ali, ó. Ele é, eu acho que ele é 24 horas na cachaça mesmo, velho. Exatamente. Caralho. Foi na V68? É, foi. Eu aposto que ele foi beber com o tiozão lá, pagou tanta beija pra ele que o tiozão deu a boina. É, o tiozão. Camisa aberta. Não, o tiozão perdeu a boina no truco. É. Camisa aberta com três botão, correntão misturado com os pelos assim no peito, aquele relógio largo, sabe? Que é relógio que ele tem que ficar girando assim no braço. E na outra orelha deve ter um ramo de arruda. Exatamente. Não, um cigarro. Porra, cigarro na orelha, né, assim, saca? Você tá falando do mexido, né? Se ele vier no Rio, o pessoal entrega número pra ele, tá ligado? É. Não, vou jogar um galo. É aquele cara que dá uma balançadinha no maço, assim, pro cigarro pular e ele pegar, sabe? Ou então bate na bunda do Márcio, sabe? Pô, mas eu tentava fazer isso, cara. Eu meio que parei de fumar, mas eu tentava que eu fumava. Tá que ligado? Paquelão, cara. Eu quero ser style pra caralho. A primeira vez que você faz isso, voa cigarro pra quando ela precisa estar distribuindo. Pois é. Mas depois de tempo eu acostumei. Eu continuei, cara, tá? Não parei, não. Você acostumou a juntar o cigarro do chão, né, cara? Eu não vi uma técnica, eu boto o dedo assim, só deixo espaço que passou um cigarro, sabe? Vocês falam isso zoando, cara, mas eu, velho, já fui tanto na Augusta e, maluco, os negros juntam cigarro no chão lá mesmo, velho. De verdade, mano. Cara, é o seguinte, eu não falei zoando, não, cara. É, deixa aí. É foda, cara. Aquele cara que tem problema, ele é extremamente possessivo como isqueiro dele. É. O cara que ele te olha com fúria se você pede isqueiro emprestado. Você tem que usar na frente dele. E ele fica acompanhando sua mão. Peça isqueiro aí, o cara toma o cigarro da tua mão, acende o teu cigarro no cigarro dele e te devolve. Aí te devolve. O Danada falou dele? Não, não. Não, mas. É... Tá, é que eu me perdi rapidinho. Caraca, eu esqueci quem eu ia falar, calma aí. É que agora mudou o tema e eu tinha escolhido. Ah, lembrei. Pô, um cara que com certeza é chato, babaca, mas eu queria tomar uma cerveja. Pô, o Faustão. Na moral, de verdade. Quando o Faustão apareceu no jogo, eu fiquei louco. Eu falei, pela primeira vez, eu vou ver esse maluco fora do ambiente natural dele, cara. Aquela entrevista dele foi linda, cara. Foi foda. E eles falaram mal da. Não falaram mal, mas eles falaram coisas que normalmente não se falam na Globo. Porra, não. Esse cara deve ser foda de conversar, tá ligado? Uma hora você vai ficar de saco cheio, que nem o de Carrie. Porque, primeiro que você vai ficar surdo, né? Porque ele deve falar alto pra caralho. Mas deve ser foda, Vai ficar puto porque ele não deixa tu falar, tá ligado? Então, o cara tá tão puto, você deixa ele falar, você tá... Você anestesia na cachaça, você fica só concordando e dando aquela risada amarela, sabe? O primeiro Paul Walker fazer um. Tá pegando fogo, bicho, de comentário lá, vai foder um Faustão. Ele vai ficar bolado, puto, o olho vai ficar esbugalhado. Cara, mano, não deve ser uma Faustão, não. Ai, isso, cara. Faustão é amor, Faustão é vida. Faustão é amor, Faustão é vida. Cara, vamos fazer pro Faustão fazer um canal no YouTube, jogar o Faustão Simulator lá, Date Simulator. Porra, aí, sim, caralho. Faustão Date Simulator. Pô, já passou da hora da Globo demitir ele só pra ele lançar a gameplay. Canal de ele ia fazer jogo gameplay de Minecraft com o meme do Faustão, né, cara? Pô, ia ser genial. E, cara, o Faustão é um cara que eu tenho certeza que é babaca, tá ligado? Mas eu quero que. Eu acho ele maneiro e eu quero que ele seja maneiro no meu coração, tá ligado? Porra, o Faustão disse que ele vai numa pizzaria na Itália, cara. E. Ele dá, ele tipo. Ele, quando ele vai, antes dele ir embora, ele dá 50 pilas de gorjeta pra cada garçom que tá trabalhando na noite. 50 real? Pô, que filha da puta! Só isso, cuzão, caralho. Porra. Ele dá em real, ele dá em real ainda, cara. Pra cada garçom, cara. Deve ser uns 2 euros, tá ligado? Não, ele dá o. Não 50 conto, né? Imagina um italiano pegar. O que eu vou fazer com essa merda aqui? Não, é o equivalente lá, porra. Aqui eu vou fazer com esse quatro. Baseado na situação econômica na Itália, ele deve dar, sei lá, uns 50 mil negócios italianos, que é equivalente a 50 real, sabe? Mas é super simples, você pega 50 mil, faz um caludinho e cheira cocaína dessa porra, né? Bom. Eu ia falar isso, mas achei que ia ser meio escuro. Obrigado, Sibi. De nada, tô aqui pra isso. O que eu faço com isso? Taca na fornalha. Anima, Evandro, vai, guia nós. Ah. Beleza, ele caiu. Já que o Evandro morreu, Então vamos ganhar tempo, vamos. Se alguém tem que esvaziar a lista aí, agora é a hora. Alguém quer fazer isso? Eu posso mandar um aqui que eu deixei de lado e é o único importante aqui? Pode, manda aí. Cara, eu gostaria de verdade de sair com o Pedro Cardoso, do Agostinho, tá ligado? Nossa, ele é muito chato, cara. Ele é muito chato, cara. Cara, eu falo pouco porque eu gosto dele, mas ele tem cara de ser mala mesmo, velho. Cara, ele é aquele gosto dele, cara que você vai conversar política e em algum momento vocês vão ficar bêbados. E você vai desistir, cara. Mas é legal mesmo assim, tá ligado? Só que ele é mala falando de política, cara. Ele é muito chato falando de tudo, cara. Ele é mala falando... Eu achei legal uma vez quando ele foi no Jô. E o Jô falou assim: você é primo do Fernando Henrique Cardoso, né? Ele, pô, Jô, que é isso? Parente, a gente não escolhe. Pô, que cara foda. Na real, a única vibe de eu convidar ele pra um rolê seria se, tipo, fosse pra gente bebedar ele e roubar todas as camisas dele, tá ligado? Tirando isso, velho, eu não ia querer ir no rolê nunca nem fuder. Pô, se eu saísse com ele, eu ia com uma camisa que nem ele, eu tenho aqui, pô. Na moral, eu ia fácil. Assim. Pega a cortina da camisa laranja, da minha avó. Tá ligado? É, tá ligado? Pô, ia fácil. Vocês estão esvaziando a lista aí? Isso, vai lá. Faz a sua, Eduardo, se quiser. Quem já esvaziou aí? Ninguém. Ninguém. Não tem nada. Tá, então. Sabe quem? Então vai seguir. Tá. Deixa eu ver. Não, de nada, acabou falou que só tinha um importante, cara. Ele já esvaziou esse. Eu tenho outros aqui, mas é só se der tempo. Não é? Tá. Agora eu falei citar. É só citar. Deixa eu fazer isso. É só citar. Mas deixa eu citar os meus aqui. Ah, então calma, show. Calma, caralho, calma. Desculpa. Eu tenho o meu aqui, Jack Black, que eu roubei do Evandro, com certeza. Ah, sim, deve ser insuportável. Deve ser insuportável. Não, eu queria que ele tocasse no meu churrascão, tá ligado? Eu queria tomar um conhaque com o cara, velho, certeza. Cara, o Jack Black é aquele teu amigo poser, tá ligado? Nossa, cara, que chato. Não, ia ser maneiro, continua isso aqui. Beleza, depois tem o Joseph Gordon-Levitt, só. Nossa. Eu acho que ele parece que deve ser muito gente boa. Toma, tem... Que cuzão. Eu acho que ele tem cara de ser gente boa. Eu ia ter cara que ia dar sono no rolê, sabe? Tem o John Boyega, que ele é gente boa, ninguém tem como negar disso. John Boyega, acho que deve ser. O John Boyega, ele é muito gente boa na vida real, cara. Ele parece. O Lu Bega, eu queria muito tomar uma briga com ele. Lu Bega, brother. Cara, só pra ele cantar o Mambo No. 5 pra mim e eu falar assim: Lu Bega, tamo junto, agora você tem direito sobre sua mão. Imagina, cara, quando o Lu Bega fala qualquer palavra que tá no Mambo No. 9, surge um pi automático assim no universo. Não, mas ele não vai falar, boa, sai nada da boca. Ele começa a falar, sai, né, cara. Também tem o Paul Rudd. Eu acho que ele parece um cara gente boa. Ele deve ser chato, não tá bêbado, mas até lá ele deve ser gente boa. Até chegar lá. Tem o Sandu Siorba, que ali você é amor, né? Esse fica bêbado, cara. Eu tô Hanks e o Ryan Gosling, cara. Eu termino minha lista aí, pode passar pro próximo. Obrigado, gente. Vai lá, Godoc. O Benedict Cumberbatch, quando você, né, o rolê um pouquinho mais alto nível e tal, bater um papo cabeça. O Elijah Wood tava na minha lista, o Paul Rudd tava na minha lista, o Arnold Schwarzenegger também, parece ser um cara legal, apesar de você não entender nada. O Jason Statham também, parece ser um cara que bebe e passa os limites, mas até ele passar dos limites, ele é um cara maneiro. Tipo, o Jason Statham. O Jason Statham, ele quer te mostrar que ele sabe fazer as coisas que ele faz no filme, ele faz tudo errado com as coisas. Ele vai dar mortal pra trás no meio fio, assim, arrebenta, assim, que vai o filho da puta pra tomar foto da sobrancelha. Essa vibe que o Ivan tá falando, que você falou, eu acho que ele tá lá de boa, né, deve, começa a ficar um babaca, ele pega os fios e coloca, que nem faz em Crank, tá ligado, que ele faz uma ligação direta, sei lá, no carro, pega os cabos e coloca na boca. Ele morre e a galera do rolê caga pra ele, né? Usa ele de combustível pra churrasqueiro e foda-se, né? Ele tá tranquilo, fazendo piadinha, ele começa a beber, começa a falar muito alto, aí depois ele bebe demais, ele fica igual o Van Damme no programa do Gugu, sabe? O bom é que ele é inglês, dá pra assistir jogo com ele, cara, dá pra assistir futebol com ele. Ah, é. O cara que faz o Lito no Sense8, parece um cara maneiro. Dança bem. Nada, bem. O Elden Hanson, que é o atual Fog Nelson, que parece um gordinho, uma gente boa. Ah, é. Parece um cara que ele bebe num nível que você não entende mais nada do que ele fala. Tá só. mas maneiro, maneiro. O John Favreau, que aí junta esses dois com a teoria de todo mundo que faz o Fog Nelson parece ser um cara legal. O John Favreau parece ser um cara muito gente boa, né? Parece, ele é o tio churrasco encarnado. E o Dave Grohl, cara, o Dave Grohl deve ser o cara mais gente boa pra sair tomar uma breja. Pô, eu acho o Dave Grohl, tem dois malucos na música que eu acho isso, eles devem ser gente boa, tá ligado? Mas o Dave Grohl e o Mike Portnoy, tá ligado? Eu acho que eles devem ser os malucos mais chatos do mundo, de tão gente boa que são, tá ligado? Aquele maluco tão gente boa que é chato. O Mike Portnoy, cara, você tá louco? Não, na moral. Kevin Smith também deve ser um cara maneiro. Oi? Kevin Smith também deve ser um cara maneiro. Ah, o Kevin Smith sim, o aquele que faz o Luiz mijar não... de rir, sabe? Eu aposto que o Luizão ia falar dele, velho, se ele tivesse... O Luiz não pôde participar, deu ruim, ele disse que é pra mandar ele tomar no cu, porque ele não pôde participar, mas com certeza ele ia falar do Kevin Smith. Eu tinha certeza também. Mas o Mark Antinói tem cara de ser muito chato, cara, eu não acho que ele seja um bom amigo não, velho. Não, mas aí que tá, ele e o Dave Grohl pra mim são chatos iguais, tá ligado? Isso que eu tô falando. Ah, sério, mano, eu acho que o Dave Grohl tem maior cara de ser gente... Boa, tá ligado? Meio pão de batata, assim, mas ele é muito bom. Deivão pão de batata. Deivão pão de batata, cara. É pra achar aquela foto com o olho dele, tá ligado? No bicho, tá ligado? tá no podcast lá. Então, Zoist. Tá, vamos fechar aqui com Mila Kunis. Mila Kunis. Mila Kunis, eu acho também que essa também... Ela parece ser muito gente boa mesmo, cara. Sim. Muito mesmo. Ela é aquela mina que, tipo, dá um peido na tua frente e sai rindo, tá ligado? Você vê pelas companhias do filme que ela faz, né, cara? Então ela deve estar acostumada, realmente, com as baixarias de mesa de bar, tá ligado? Ah, Elvira. Porra! Pô, sim. Maneiro. Elvira, cara. A Rainha das Trevas, tiazona, que deve manjar tudo e tudo. Matt Damon. A tia que vira dose, cara. Sim, cara. Cassandra Peterson. Cara, eu consigo muito ver eu viro assim, mandando só as caninhas, tá ligado? Virando assim, uma atrás da outra. Com limãozinho. Matt Damon. Steve Carell. Sim, cara, eu tinha colocado na minha lista o Steve Carell, cara. Steve Carell deve ser foda, mano. Ele deve ser gente boa até quando tá bêbado, mano. É, cara. Não, bro, eu acho que ele deve ser muito gente boa, cara. Depois daquele O Jantar Pra Idiotas do âncora, eu não consigo imaginar ele como um cara que você não vai rir da cara dele, sabe? Cara, eu ia pedir pra ele ser o personagem do âncora o tempo todo, tá ligado? Ser um brick, né? Pô, cara, não precisa sair do personagem. Seja um brick aí. O tempo todo. Eu vejo o Steve Carell, velho, eu só lembro dele com um peito muito cabeludo arrancando na cera, tá ligado? Engana, chinesinho, ontem eu tava assistindo, cara. No vídeo cantando, né, cara? Muito foda. Eu ia querer um mix dele no Anta, mas eu ia falar pra ele ficar sem camiseta o tempo todo, só não ficar vendo os pelos dele cortado pela metade lá, tá ligado? Com carinha triste. Ai, ai, segue isso. Vamos lá, viu, Steve Carell, né? Samuca. Pô, Samuca, cara. Samuka Jackson, claro. Bom, esse aqui ia ter que trazer dos mortos, mas ia ser massa. Christopher Lee? Porra, cara. Caralho, velho. Supondo que ele tenha morrido, eu não acredito nisso ainda. Morgan Freeman? Pô, ele vai ficar só narrando no teu ouvido, né? Vai te dar lição de moral sobre o mundo. Não. Morgan Freeman também é isso também, cara. Mas depois de você tomar aquele trago violento de duelo, tá ligado? Tipo, velho, alguém narrando sobre o mundo é muito bom, cara. Imagina o cara narrando o seu põe. Ian McKellen, Amy Stone, o Vin Diesel. O Vin Diesel ele tem cara de ser muito antipático pra mim, cara. Não, eu acho que ele tem cara de ser assim, legal. Cara, ele é um nerdão que nem a gente, cara. Você. Velho, a Amy Stone, voltando pro assunto do Equality, ela tem cara de sentaria comigo e tomaria muito a Serra Malte, tá ligado? É Amy Stone, né, cara? Sim. Show. O Vin Diesel dá pra jogar uma partida de D&D com ele, cara. Ele manja os negócios. Eu ia jurar que você ia falar Beyblade. Falei, porra, acho que ele não ia querer jogar essa porra. Ele também ia jogar Beyblade, cara. Vamos jogar uns peão demoníaco aí. E pras inimigas ficarem nervosas, Henry Cavill. Cavilzaço? Tem cara de ser um babaca. Nossa. Eu não lembro da cara dele, deixa eu ver. Ah, ele tem que ser é carismático, cara. É o Superman, é o Superman. É, ele é carismático quando ele não é dirigido pelo Zack Snyder. Não, cara, ó, eu só aceitaria o Henry Cavill no meu rolê se ele tivesse aparecido lá, tá ligado? Tipo, com uma mina, né? Foi lá no banheiro, eu fui dar um manjão nele e depois ele foi embora, tá ligado? Aí sim seria um rolê de boa, senão. Cara, eu só aceitaria o Cavill no meu rolê se ele levasse o Momoa, igual nessa foto aqui, ó. Olha a cara de maroto do Momoa ali, velho. Sim, tipo, vou passar a mão na bunda dele, tá ligado? E aqui ele tá passando e falando, relaxa o ânus, ó. Não, cara, sou eu entrando no banheiro pra manjar ele, ó. Olha a cara assim, tensa, ó, do Cavill, cara. Caralho, cara, velho. Se curando pra não meter a porrada no Momo. Exatamente, e o manjando dele. Cara, isso é muito, muito a realidade. Não estraga a minha foto, tá ligado? Mais algum. Na cinturinha ali do Cavill, velho. Olha isso, tá indo. Mais alguns vezes. Não, é só isso aí mesmo. Só isso aí. Tá, eu vou esvaziar a minha aqui, que daí depois eu passo pro Denado, que o Marcel dele já faz o jabá. Eu coloquei aqui o Chris Pratt, o Star-Lord. Boa, Star-Lord. Ele deve aloprar muito, tá ligado? Eu escolheria ele gordo da série lá. É isso, da série, cara. Do Parks Recreation, tá ligado? Deixa eu ser muito foda. Eu coloquei aqui também o Anthony Mack, que faz o Falcão. Que eu acho que ele deve ser muito de boa também. Tem aquela foto de divulgação do Soldado Invernal que ele tava numa pose assim que parecia banda de pagode, tá ligado? Dos anos 90. Chris Pratt quando você toma toco da menina aí. É. Cara de que ele faz essa cara e grita ao vivo! Eu acho que ele faz essa cara pra comer uma Nutella, tá ligado, velho? De vibe mesmo, mano. Deixa eu fazer umas menções aqui. O Gariba provavelmente ia falar do Jason Segel, o Marshall do How I Met Your Mother. Sério? Eu acho ele chato, cara. Ele só salva o Barry. O Coruja citou o Jon Snow, que veio aqui pro Rio andar de ônibus e beber caipirinha. É o Gringo, o caipirinha. E andando na Costa Delta. É, exato. O Vini falou do Keanu Reeves e do Nathan Fillion. E deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Cara, eu coloquei aqui uma mina que eu acho que devia ser muito gente boa, mas agora ela deve estar cheia da onda e ferrando o rolê. A Jennifer Lawrence, tá ligado? Jennifer Lawrence, aquela do Friends? Não, do Jogos Vorazes, lá, cara. Mística. Ah, esquece. A Anderson tava na minha lista, mas eu repensei. É, Jennifer Aniston. É, eu repensei, assim, porque ela sempre aparece, tipo, super gente boa, zoeira e tal, mas ela deve estar cheia da onda, porque ganhou o Oscar e tal, então ela deve ter dado aquelas mina cuzona, assim, sabe? É, virou babaca. Eu não sei porquê, mas ela parece chata pra caralho. Eu acho que ela devia ser bastante gente boa, tipo, ia tomar as brejas e tal, com você show. É. Aí depois que ela ganhou o Oscar, é tipo aquela mina que começa a tirar fora todo o tempo, tipo, ah não, vou nesse rolê aqui, não. Isso, fica tirando corte daí, tá ligado? Aí, você fala, aí, vamos tal festa, ela fala, quem vai? É. Eu coloquei um aqui. O Semi, ela falou, ah, não vou. não vou. Ele cheira a terra. Um que eu coloquei aqui, cara, que tá sempre na lista dos atores mais gente boa, mas que eu acho que deve ser mó cuzão, é o Tom Cruise, cara. Nossa senhora. Porque ele tá sempre no topo das listas dos atores mais gente boa, e eu fico imaginando que ele é, na vida real, ele é igual o... Tá ligado aquele personagem dele no Trovão Tropical, o Liz Grossman? Sim, tá. Pra mim, ele é daquele jeito na vida real, tá ligado? Ele fica demitindo as pessoas, gritando, sendo cuzão com todo mundo, tá ligado? Pra mim, ele é assim. ele não deve ser legal, não, cara. Eu acho que, pra mim, ele é o completo oposto do John Boyega, tá ligado? Que se, tipo, se o Tom Cruise ele for numa festa e tiver com a Lena, ele não entra mais na festa. Mas o John Boyega toma a Lena quente com a gente, tá ligado? Né? Isso, um isso. Pela broderagem e tal, né? É, o Tom Cruise não é muito legal, não. Evandro falou um bagulho certo, porque se ele é esse cara do Trovão Tropical, tá certo, porque é o único papel dele que ele tá maneiro, tá ligado? Sim! Ele tá é o único papel que ele atua bem, cara, que não tá com a cara de idiota do caralho. Que ele tá correndo daquele jeito esquisito dele. É, não, porra. Esse cara tá show. Cara, o Tom Cruise pra mim, ele tem cara daquele cara que usou muita droga, fritou a cabeça e ele tá permanentemente louco, sabe? Ele foi pra fazendinha, ele voltou, mas ele ainda fica meio loucaço às vezes. Ele não tá usando mais nada, mas ele surta, sabe? A igreja. Ele vai pular no seu sofá, né? É, e ri do nada, sabe? É isso aí. Acho que a Kit Spider tinha citado o Jason Segel também, o Marshall. E acho que, não sei, acho que ele deve ser gente boa também. Mesmo que o Gariba teria citado. Vamos lá então. Danada, encerra a tua lista aí, se tiver mais algum. Tá bem, então. Eu vou excluir os mais ou menos que eu coloquei aqui e vou só os importantes. Vamos lá. Então, tem uma dupla que eu não sairia como separado. Eu queria sair com os dois, porque eles sempre pareceram maneiro, que é a Sandra Ehrenberg e o Evaristo. Eu queria sair com eles. Caralho! Sandra Ehrenberg não, cara. O Evaristo, não. Evaristo sim, cara. O Evaristo a gente deve ser gente não, boa pra caralho, mas Sandra Ehrenberg eu não sei. O Evaristo parece aqueles raros casos de cara que seca o pinto depois de mijar com papel, que é legal, sabe? Por mim pode secar, tá showzaço. Aí um pouquinho mais tarde no canal eu sairia com a Monique Iose. Beijo, Marcel. Monique Iose. Mas aí não é na brodagem, pô. Tá quebrando o protocolo. Não, aí que tá, eu sairia na brodagem também. Mas ficaria preocupado dela ser babaca. Seria tipo uma maior decepção dessa lista pra mim, tá ligado? Seria puxar meu pé, meu tapete, na verdade. Sairia com o Tarantino, porque deve ser muito louco, e eu não sei como é que ele é pessoalmente, então foda-se. Eu acho que ele deve ser muito chato, cara. O Tarantino tem cara de ser babacolão, mano. Ele vai ficar só falando as referências em filme. Uma referência é foda, é tipo um episódio Family Guy ao vivo, tá ligado? Deve ser foda. Não, cara. Velho, se fosse o Tarantino pão de batata dessa foto aqui, ó. Eu até toparia tomar uns três whiskão. Sim. Se não, velho. Tarantino pão de batata. Ô, seguir, nessa foto, ele tá com a cara daqueles velhos sem lábio já, tá ligado? Meu avô, um pouquinho de correr, que fica puxando o lábio pra dentro, assim. Cara, nessa foto, ele tá com cara dos tiozão que pede um ovinho colorido no boteco, tá ligado, cara? Come pouco marmelada, sabe? Ai, cara. Aí sair pro rolê, porque pra dar uma subir um açúcar. Mais cara, algum ainda nada? Cara, tem mais dois, vamos lá. Um aqui que eu não sei porquê, mas eu acho que deve ser maneiro. E ele foi um dos poucos malucos do mundo pop aí que eu curto alguma coisa das músicas, é o Justin Timberlake. Deve ser gente boa, eu espero. Sim, ele parece, né? E o outro aqui, cara, é por causa da série, eu nem coloquei o nome dos atores, porque eu não sei. Mas eles são casados fora também, não sei se terminaram. Que é a Jean e o Pen. Não. Odin e a Pen do The Office, tá ligado? Eu sairia com a minha mulher com eles, tá ligado? Um encontro assim. Pô, cara, isso ia ser muito maneiro, cara. Pô, eu super shippo eles, cara, mas o Odin é um babaca foda, cara. Ah, é verdade? Não, ele é um babaca foda, cara. Ele é um babaca. Ele é engraçado, Marcelo, ele vai te fazer rir, cara. Eu preciso saber quem são esses caras e eu preciso saber o que é shippo eles, porque eu não entendo. Desculpa, cara. É muita tecnologia pra gente. É muito, velho. Eu tô ali com o Tarantino comendo o vinho colorido e tomando velho. É o casalzinho do The Office, tá ligado? O casalzinho do The Office. Ah, eu não sei quem são. E o que é shippar alguém? Shippar é tipo, eu super torço pelo relacionamento dos dois. Eu caralho, coloco os dois. Você começou o podcast tão bem, velho. Você terminou assim. Eu sou uma pessoa muito violenta, cara. Esses dois já fizeram chorar 200 vezes na série, cara. Eu já chorei muito. Cara. O Gotov só consegue chorar de tristeza vendo a série. Pô, não, mas sério, não, no The Office, o início mais ou menos, até eles começarem a ficar junto na moral, pô, é pesadíssimo o The Office, tá ligado? Ele deixa de ser humor os momentos, cara. Pô. Ah, sem brincadeira, esse negócio de shippar, eu falei, deve ser uma pessoa muito violenta. Porque a primeira vez que eu escutei o termo shippar, eu pensei que era tipo shippar a mão na cara da pessoa. Chupa esses dois aí, tá ligado? Chupa esse meia hora de chipada na orelha, vamos ver se eu. Eu chipo esses dois aí. E cara, é o fim da minha lista. Tem outras pessoas aqui, mas foi mais pra pegar espaço, nem quero estar aí mesmo. Então vai Marcel, aí aproveita e faz aquele jabá gostoso aí de vocês. Aquele jabá maroto. Cara, isso. Então, eu só tenho mais uma pessoa na minha lista, cara, que é uma atriz que eu tava tentando achar aqui o nome dela. Ela fez Jogos Vorazes, mas ela é mais conhecida hoje em dia porque ela faz a Margaery Tyrell, do Game of Thrones, que é a Natalie Dormer. Ela é uma mina que ela me passa uma vibe de que ela deve ser muito zoeira, cara. Ela tem uma cara de zoeira, eu não sei porquê, mas me dá essa vibe ela, cara. Sim, cara, sim, Natalie Dormer, cara. Se ela fosse minha amiga, velho, eu ia pagar uma moral grande pra ela, cara. Que ia dar dó, assim, tipo, de mim, tá ligado? A não ser que como não ia acontecer, mas... Pô, ela, mas... Ela é muito gata, cara. Ela seria aquela mina que ia ficar uma tensão sexual no ar, cara. Tá ligado? Não, total, mas ela tem uma cara de mina zoeira, tá ligado? De mina da hora. Sim, tipo, sim. Porque é mais como... foda aí. E tem cara de mina que ia pagar uma cerveja pra mim, tá ligado? Isso eu admiro muito. Aí, pô, sei lá, curto ela. Se ela pagasse uma cerveja pra você, eu chipava vocês, hein, Marcelo? Consegui aprender uma palavra nova, hoje ele pode usar agora. Agora eu posso falar chipar, falar top, caralho, fala com o Moicano, hein? Top, dá amor agora. Eu acho que a menina que tem cara esquisita lá do Game of Thrones, parece uma maneira. Qual? Com carinha feia lá. É, a da beleza exótica lá. Muito bom. Quem? Do Game of Thrones. Arya. Isso, Arya. Ela é muito zoeira, ela é muito zoeira. Zoeira pra caralho. Pelo menos na internet ela é zoeira. Ah, sim, isso eu tô ligado. Maisie Williams é o nome dela. Isso, Maisie Williams. Pô, uma pessoa assim famosa aqui, que o pessoal acha que é um babaca pra caramba, mas tipo, quando você conhece é uma pessoa legal, é o Vini, cara. Shia LaBeouf. Oh, Shia LaBeouf ia pra minha lista, eu tinha esquecido, cara. O Vini é muito gente boa ao vivo, sabe? Marcel, faz teu jabá. Pô, cara, fazer o jabá aqui então, quem quiser conhecer, que caso não conheça, né, cara? Entra lá no caralhinhosvoadores.com.br, um podcast sobre pornografia e coisas afins, cara. E me permite um outro jabá rapidinho também, Evandro? Fica à vontade, isso. Entra lá também no Lê RPG, cara, que é o podcast Tudo é Nada, pô. Fala aí a URL que eu não sei a URL, Dan. É lerpg.com.br, é nóis. Aí, ó, show. Podcast beleza, show pra caramba. Se você quiser saber de pornografia, tem um, e de joguinho, outro, ou de ambos, entra nos dois juntos. Se você não quiser saber de nada mesmo, você acessa o Você não vai ficar sabendo de nada. Que é o pior podcast sobre nada que você vai ouvir, cara. Ou então, vai saber que todo mundo vai falar. Não. Vai tomar no cu, vocês fizeram podcast sobre a melhor série já lançada, que é Rick e Morty. Porra. Caralho. Se você falasse Black Mirror, já tava com o botãozinho no vermelho aqui. Você gosta de Black Mirror, cara? Não, eu gosto, mas não é melhor que Black Mirror, hein, gente? Agora eu tô usando essa porra com tudo. Né? Consegui usar chip em tudo agora. Ele vai deturpar o sentido da palavra, tá ligado? Cara, isso é muito idiota até pra mim, velho. Então é isso aí, galera. Vamos encerrando por aqui. Curtam todas as coisas aí embaixo aí. Deve estar escrito Facebook. YouTube, essas merda toda aí que a gente faz e que a gente não atualiza. E é isso aí, galera. Até semana que vem. Falou! Um abraço! Falou! Primeiro podcast 2017! Não é o primeiro, é o segundo, cara. A gente gravou outro semana passada. Ah, é? Vocês gravaram podcast? É verdade. Eu não lembro. Eu nem lembro. Foi alguma besteira.